Orador 5241 da Tri para puxa acionamento. 241 no pushback acionamento aprovado, ponte 3, chame pronto para o táxi, senhor. Para pronto para o táxi, 5241. Estabilizou? Estabilizou, 4462. Chimitoi 1185, seu propósito. 295, obrigado. Estou em Salvador, uma boa tarde, 4462. Está passando externo, baixado travado. 4462, boa, guarda, pista livre, o ajuste, instalador 1012. Andando a pista livre com 1012, 4462. 4, no solo de Salvador, 21, no direito, 21, 19. 29, boa. Ok, 2000 autorizado ILS, reporta localizador, o 648. Amigo Pérez, isso mesmo? Gente, informação November, só 30 segundos para cópia. Salvador, boa tarde, tá 3154. Tá 3154, táxi aprovado, Alfa, chama ingresso, até que seja Juliette, senhor. Pela Alfa, tá Juliette, 3154. 62, confirmando o vento, gentileza. 120, com 12. Ah, ok, obrigado, 4462, de pouso. Nada. Pronto, cobre. Quilo Romeu Oscar, autorizado Cairo, mil pés direto, pistão no 7, curva direita, corredor Axé, controle 120 decimal 8, aciona padrão 0153, Quilo Romeu Oscar. Copiado Quilo Romeu Oscar, acionamento táxi e decolagem, chame torre 11895, até volta. Paulo, boa tarde, o Jané 6327, no portão 1, pronto para pushback e acionamento. Copiando, no portão 1, aguarde 2 minutos para o pushback e acionamento, 6327. Aguardando 2 minutos, 6327. Paulo, trip 5241, está com 3, 4 a bordo, 4 horas e meia para a filha, alterna, muito claro. Trip 5241, taxi aprovado via pátio 3, pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera pista no 0, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95. 5241, tenha um bom voo, senhor. Obrigado, feliz Natal para o senhor também. Lá no ponto de espera 18, decimal 9, trip 5241. Cantreizona 54, dê passagem ao ATR da Trip em direção agora ao ponto de espera pista no 0. Após a passagem no mesmo, ingresse Juliette até o portão 05, TAN 3154. Juliette 05, passagem ao TAN 3154. Oxenê 6327 no portão 01, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um ATR passar a cauda. Irá ingressar na Índia em direção ao ponto de espera pista no zero. Após o mesmo livrar o pátio principal, o senhor tem livre o pushback acionamento. Chame pronto para o táxi, o chinês 6327. 6327 vai coordenar, aguardar passando a aeronave na retaguarda. E chamará para o táxi 6327. 4462, solo aos 24, direita, solo 121 decimal 9, boa tarde. Feliz Natal, Feliz Natal, pai. Quanto mais é? Feliz Natal. Uno 92, 120 graus, 129. Pouso autorizado, 10. Sobre o pouso 10, tá 3192. 5241, visual aeronave final. Onde espera da 10, pronto. 5241, após o pouso do Airbus, autorizado a linha manter. Após o Airbus, alinhará e manterá 5241. Romeu Oscar, ciente, 10 a bordo, autorizado o táxi, ingresso 97, reporte alinhado e pronto. Autorizada a decolagem, o vento 120 graus, 120 nós. Autorizada a decolagem, o trip 5241. Vento em Salvador, 120 graus, 129. Motor Salvador, Oceania 6314, na série. Motor Oceania 6314, vem de Fique, chega da Mari, desça para 2.000 pés, o ajuste na 012, está autorizado a final do procedimento. 2012, autorizado a final do procedimento, reportar estabilizado 6314. Já tô aqui. Opa, beleza, abração aí. Abração. Volume 648, posto autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 129. Eu repouso na 10, no 648. Trip decolado aos 28, controle 108. 208, tem um bom resto de Natal, senhor. De Natal, com voo. Vila Romeu Oscar, controle 208. 208, obrigado. É bom. Controle, boa, é o Papatango, Vila Romeu Oscar, feliz Natal. Controle, Feliz Natal, 5241 da Trip. Ei, informe do farol da barra. Autoriza 2.500 direto Cairibes. Autoriza 2.500 pés direto Cairu, quilo Romeu. Direto Cairibes, 2.500, obrigado Romeu. Controle, Feliz Natal, 5241 da Trip. Para o táxi do POB 90, autonomia 3:30, alterna Salvador. Copiado, 6327, autorizado em Alfa, ponto de espera pista no zero, ajuste no 012. No ponto de espera, chama em torre frequência 198, decimal 95. Oxinema 6327, tem um bom voo, chefe. Indy Alfa, teu ponto de espera dando zero, lá 118,95, grato, boa tarde, bom Natal. Bom, adeus, chefe. O Eu Azul, 4462, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4462. 3192, segue o azul, portão 02. Portão 2, 3192, 3192. Trafego Salvador, muito boa tarde. O Oxané 6321 com a November para Brasília. Bahia 321, novembro correto, Brasília tem um 320 aprovado, minuto cópia, senhor. Provável Arbor após Arbor Elefa. Estimativa, aguardando cópia Arbor Elefa, hoje na linha 320. 321. Oi, Salvador, muito boa tarde, Jané 6327, ponto espera 10 próximo. 327, após o pouso, tráfego na curta Lima tem. Após o tráfego na curta Lima tem, 6327. Está batendo o quilo Papa Vitor, prossiga. Aquilo Papa Vitor, mantém 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 0 no 2, de forma imparível para ingressar no corredor enterrado. 3, Oxanemia 321. Estimativa autorizada para ser a Bravo, Bravo Romeu, aerovia Pesoluna 7, decola 1 a 0 com a primeira curva direita, perfil Árvore após Árvore Elefa. O nível 320, 1208 é o controle de saída e 5513 o transponder, Oxanemia 321. Está na ponte número 6. 5513, cotejamento correto, Oxanemia 321. No 612, chame pronto para o posto para questionamento, senhor. Chamará para posicionar o Oxanemia 321. Acabou de estar fora. Na pista, no 648. E 48, solo 129. Vamos lá. Paulo Salvador, boa tarde, vou no 648. Boa tarde, no 648, Alfa, chama o ingresso na Juliette, senhor. Alfa vai chamar na Juliette, vou no 648. Da Gol, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, na 648. Chamar minha direita. Do Tripe 5627. 5627 da Tripe, prossiga. Autorização está com vocês. Afirmo, Aracaju 190 tem aprovado, informação novembro, o senhor está pronto, cobra? Afirmo, também está ciente da novembro, siga. Tripe 5627, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 190. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo após Aracaju, controle 120, decimal 8, aciona 5523, tripe 5627. 1.500. Tripe 5241, informe sua razão subida. Eu vou com 807. Mantenha a escuta. Tripe 5241, razão subida. Mantendo meu pé, senhor. Voo no 807, essa é a identificação, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Bonf, 4 mil, confirma. Controle Salvador, boa tarde, o Xané 6328, decolou. Perdão, 6327. Boa tarde, o Xané 6327, contato radar, suba para 240, saída da EL. 240, saída da EL, 6327. Possível voar da Elda presente para o 6327? Autorizado da El. Grato, 6327. 5241, confirme o nível que cruza. Cruzando uma centena, senhor. Só de copiar o 5241, está cruzando uma centena. Copiado, 5241. Tá, ligou 9280, identifique, chegada bom, ofereça para o nível 050. Descida ao nível 050, chegada bom, ligou 9280. Chega. Gente, reporte pronto para iniciar. Quatro, chama a torre 118-95, tomou posto. 118-95, obrigado. Uno 396, boa tarde, assine identificação, chegada Mari, só para o nível 060. Detector 060, boa noite, Mari. Meia táxi, reporte para ingresso no site. Estado externo, baixado checado, 6314. 6314, pouso autorizado, no 0, vento em Salvador, 120 graus, 12 nós. Vive pouso, baixo na 6314. Está autorizado a final do ILS aqui de Rei, desça para 2000, informe no localizador, o ajuste no 0 ou no 2. Gol 9280, é o número 2 na aproximação, desça para 3000, o ajuste no 0 ou no 2. 3000, no 0 ou no 2. Gol 9280, número 2. Quanto? Doutor, muito boa tarde. É o Trip 5446, informação November. 5446, boa tarde. Identifique chegada MAN, desça para o nível 070. Desce para o 070 na MAN, Trip 5446. O Guardião 06 quer taxiar sobre a pista decolada 35 ou aguardar o pouso do Airbus? Aguarda o pouso do Airbus. Gente, mantenha a posição aguardando instruções de decolagem 06. Pisa para o 5241, senhor. Meu centro Recife, 128, décima 8. 288, tenha um bom Natal, senhor. Cheiro autorizado, 120 com 12, Guardião 06. 6 milhas, avistando a cabeceira no teste, filho Papa Vito. No Papa Vito, eu chamei a torre 118, 95, tem bom ponto. Grato, Vito. Chané, chame próximo táxi. Chama táxi 6321. Vitória, avistando o cabeceiro no teste para a possibilidade. Passa Vitor, direto para 17, a porta na curta. Vitor. 314, Solas 41, direito 219. Direito para 219, 314. Fora do solo, Guardião 06. 06, decolado de Salvador, 42, controle, 208. 208. Tráfego para informar, está presente em frequência livre, tem um bom pouso. Controle, Guardião 06. Zero meia para Ondina, 506. Informe visual com alta de pouso. 06. Aprovado, puxa o acionamento, faixa 3, 5627, chame pronto pro táxi, senhor. Aprovado, acionamento, puxa o acionamento, 314, autorizado Alfa, chame para ingresso, táxi 6, Juliette, senhor. Alfa, reporta aí para ingresso, Juliette, 6314. Normal no 7, baixar travado, 1,5 milha, repito. Autorizado, pouso na 7, lento em Salvador, 120 graus, com 10 notas. 120 para 10. O 9280 está autorizado ao final do ILSXV e desça para 2000 e informe no localizador. 2000, tem autorizado o ILSXV e reportará localizador do 9280. 35446, desça para 2000, o ajuste no 012. O número 3 agora na aproximação está autorizado ao final do procedimento. 500, desce para 2000, ajuste no 012. Autorizado, tem a ILS35446. Gol no 396, desça para 3000, ajuste no 0 no 2. 3.012, estou no 396. Prezado, Vitor, reporte livre. Trip 5627, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1012. No ponto de espera pista no 0, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95. 5627, tenha um bom voo. Prato, localizado ao pátio via pátio 3, depois a Alfa, Alfa Charlie. Acusa no ponto de espera da 1010, chama a torre 118 95 627. Correto, 5627, somente ingresso via Alfa, ingresso para Alfa via Índia, senhor. Afirmativo, ciente do nota direção Alfa, para o táxi, Oceaner 6321, 79 a bordo, autonomia 440, alterna Goiânia. Do localizador, alterna. Firmo. Copiado, 6321, autorizado táxi como número 2 no ponto de espera, pistão 0, atrás da TR da Trip. Ajuste agora 1012. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.6321. Tenha um bom Natal, senhor. Ok, segue o Trip, ponto de espera 1895. Muito grato, bom Natal a todos também. Colô de Serra Índia Coimbra, para grupo Zuluca 6, abatendo aqui a 10 com a bordo, pode ser 0 com 0 graus, 10 nós. 2 mil pés. Você efetuará pouso em Candeias ou sobrevoo? É, sobrevoo, senhor. É, não, vou fazer. Confirma seu estimado de pouso? Estimado 1-7-5-7. Confins, eu tenho aprovado. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. Azul 4-1-8, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Aperzulu 1-6, nível de voo 380. Pista em uso 1-0. Primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 1-20-8, transponder 5541, azul 4198. Pesado 380 para Serra Bravo Sérgio e a absoluta meia, decolagem 1-0, curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle 5518, transponder 5541, azul 4198. O atingimento correto, azul 4198, portão 3, chame pushback, acionamento. Comparado, espantando, 4198. Ou 92802, meu peço, totalizador. Ou 9280, completa final, chame torre 1-18-95. 1-18-95, até já. Torre Salvador, ou 92802, meu peço, Duna, no localizador. 9280, reporte externo. Reportará no externo, 9280. Trip autorizado, linha e manter. Autorizado, linha e manter, 627. Autorizado, vamos treinar aqui. 807, solo 50, direito 219. 1807, autorizando Alfa e Juliette para o portão 11 no 807. Alfa e Juliette, portão 11. Afirmo, correto. Ciente, 6321, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 6321. O 9280 passou externo, trem checado. Paga. Gente, o ajuste no 012, vento 120 graus, 129. Pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso não no 0, gol 9280. Controle 120.8. 1208, controle Salvador agora, 35627, Feliz Natal, senhores. Grato. Feliz Natal, por favor. Salvador, passarelo 2231, boa tarde. Descendo para o 150. Pronto aí, passarelo 2231, identifique, chegada Mari, só para o nível 050. Identificou, chegada Mari, alguma possibilidade, senhor, de boa prova de Mari ou de SAP? Autorizado Mari. Mari, grato. Controle Salvador, boa tarde. O Trip 5627. Controle Trip 5627, contato do radar, vou para o nível 190. 190, 5627. Trip 5446, completando o procedimento, time 2, 11895. 195, obrigado, boa, bom Natal. Vai. Gol 1396, reduza para aproximação, tráfego informático está meia dúzia de milhas à sua frente. Time 2, Salvador, 11895, tem bom posto. 1895, 390. 2231, pode prosseguir na descida? Torre Salvador, muito boa tarde, o trip 5446, a 1,5 milha do externo. Gente, 5446, continua aguardando pista livre. Continuarei. Corre gol no 396. 396 segundo. Continue a garantia livre. Guarda. Ouvi 280, 53, direita 219. Direita 219 até já. Até. Um autorizado, decolagem 20 graus, 129. Meio de decolagem, 6321. Tarde 9280, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, por 9280. Salvador 3217, identifique, chegada Bonf, desça para 4000, o ajuste 9012. 4012, 3217. 020 graus, 129. Pouso autorizado no 0120 graus, 129. Ciente de repouso na 10, trip 5442. 3215, controle 1208. 208, 6321, boa tarde, bom Natal. Bom Natal. Controle Salvador, Chanel 6321. Boa tarde, contato radar, só para o nível 320, saída Arbor. Arbor para o 320-6321. Autorizado para o Delefa, 6321, dá o chanel. Elefa, grato, 6321. Tripa 56, agiliza à direita, chame solo 129. Solo 1296. 19,6, pouso autorizado, 120 graus, 12. Livre pouso, dona 396. P5446, autorizando Alfa Juliette, curva à esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador da Kenny Patcher, o TRIP 5446. Alfa Juliette, pátio 649, boa tarde. Boa tarde, Gondo 649, informação em curso em novembro, prossiga. 240 Ilhéus. Copiado 240 Ilhéus, 1 minuto para cópia, senhor provável da Olida Ilhéus. Aguardando, breve. Fala, Salvador, boa tarde. Boa tarde, Stan 3155, portão 5, ciente, Guarulhos 340. Eu tenho aprovado, número 2 para Copa, informação November, aprovável da El Leda, eu disse, senhorita. Agora 340, da El Leda. Afirmo da El Leda, eu disse. Solo, boa tarde, Golo 396. Boa tarde, Golo 396, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, Golo 612, 396. Ele poderia autorizar a voar a posição ITAP para o passarinho do 2231, não, senhor? Aguarde. Quando vai ITAP, o dono é o passarinho. Voo 649 autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, nível de voo 240, na Golf 677, decola pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Ilhéus, controle 120.8, aciona 5472, Gol 1649. 240 Ilhéus, conforme o plano, Golf 677, da El Leda Ilhéus, 208 é o controle, 5472, transporte. 5472, cotejamento correto, gol no 649. Portão 8, chame quando pronto para pushback, acionamento. Está pronto agora, o 649 no 8. A gente confirma, já está pronto agora para o posicionamento? Afirmo, já. Livre, chame táxi no 649. Chama na táxi, 49. Então, 3155, pronto para cópia? Está pronto, 3155, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 44, nível de voo 340. Pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda Eudes. Controle 120, decimal 8. Aciona 5520, TAN 3155. Autorizado Guarulhos, TAN 340, na Upper Zulu 44. Decola da 10, controle da direita, na Dael, Leda Eudes. 5520, cotejamento correto, TAN 3155. Portão 5, chame pronto para o posicionamento. Camarada, 363. 5627, Alfa Romeo 363. O senhor vai subir até o 190? Negativo, senhor. Acredito que o 130 é o suficiente. Gente, informe para a descida, o controle de Aracaju já autoriza o nível 100. Ok, então vamos parar na subida no 130, autorizados na descida 100, 5627, obrigado. TAN 3217, condições de voar Duna? Afirma, tio. Duna 3000, reporte no localizador. Duna 3000, localizador, vai chamar. Passaria 2231, confirma indicada. 240. Sente, reduza para 210 e desça para 4000. 04000, passarela. Chané 6321, chame centro Recife, frequência 1288. 1288, 6321. Production. Depois vai que você vai dar de chamar a taxa. Iniciando agora, não é isso? Demantio. Sente. Passaria do 2231, o vetor mantenha presente pro e desça para 2000. Cena pro descendo para 2000, passaredo. Mandeando treino. 1019. 1049, táxi autorizado via pátio Índia. É o ponto de espera da pista 10. Quando lá chama a torre 10895, o altímetro marca 10012. Informo que seguirá um Embraer da Azul, que agora se encontra no através do portão 03, como número 2 até o ponto de espera. Ok, pátio Índia seguindo azul, ponto de espera 10895. Bom dia, bom Natal. Igualmente. Autorizado 2000 pés, 3217. 2000 pés, 3217. Prossiga. Gente, copiado, decolado de Ondina com 6 a bordo, destino Santo Amaro. Destino, 6 a bordo para Santo Amaro. É, estou vendo aqui o seu pote primário, acione transponder. Está passando a falar da barra? Positivo, acionado 1716. Confirme? Passou fora da barra. Acionado 1-7-3-6, guarda 06. Acione 0-1-0-6. Positivo. Qual o seu estimado de pouso? Está presente mais 16 minutos. Ciente. O passarinho 2231, autorizado a interceptar o localizador. Autorizado o localizador, passarinho. Três dois um sete com referências desce a 1700. Três dois um sete. Oito, alterna Galeão. Em posição de uma hora, mantendo 1000 pés, helicóptero com proa norte. Passarei ciente, interceptando o localizador no momento. Ciente, aguarde transferência. Só corrigindo o altímetro, 1012. E aí, 2, 4, 2. Estabilizado, tem 3217 visual. 3217, chame a torre 1895. 1895, bom trabalho, traga pouco. É. Passaredo, compete final LS, chame a torre 1918, decimal 95. 95, obrigado. Do CA 3207, muito, muito boa tarde. 7, boa, continue aguardando a autorização de voo. Torre Salvador, uma boa tarde, 41118, só com tração. 41118, decolagem imediato. Negativo. Autorizado, alinhar e decolagem imediato, estou com tráfego a meia milha do externo, vento a centena com 12. 7, alinha e decola, 418. Tarde, passaredo 2231, foi LS. Passaredo segundo, ajuste no 012. Segundo passaredo. Fazer 4-1-1-8, agiliza a manobra. Tá agilizando, 4-1-8. Tipo 5627, chame contra a Caju, frequência 203. Zona 075, autorizado DLS, reporte localizado. Reportará localizador, zona 075. Autorizado, 1-2-0 graus, 1-2-9. Reposição 3-2-1-7. Torre, boa tarde, Grão 649, ponto espera, 10, 9. 649, mantém ponto espera. Mantém. Azul 4118, decolada às 10, chama controle. 1208, bom voo. 208, boa tarde, Azul 4118. Controle Salvador, boa tarde, Azul 418, mil pés da Anael. Azul 418, boa tarde, contato radar, suba 380. Para o 380, Azul 418. É 3217, sala 11, direita, sala 12119, Feliz Natal. 12119, bom trabalho, Feliz Natal. Siga. Frequência livre. Solo, Salvador, Feliz Natal, 32117. Gol 755, boa tarde, sua identificação, desça para 2 mil pés, chegada ponte, ajuste no 012. Afirmativo, 2 mil, ponte, 012, terceira chegada, 755. Bordo, alterna Galeão, 4 horas de temperatura. Bordo, alterna, mantenha 9649. 4 horas de temperatura. Tá 3155, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 10895, altímetro 1012, bom voo. Em frente, Índia, essa na 895 no ponto de espera, seu 3155, obrigada, Feliz Natal. Via 98, desça para 2 mil pés, chegada a Mari, ajuste no 012, a sua identificação. Ingressa via Juliette, após a depois da companhia, para o portão 04. Juliette, portão 04, é só as duas da companhia, 3.7. O Azul 698 pode preparar o serviço. Gente, o 6218, autorizado WISC, voo 366. Voa 366. Oxa, 613 no 4, Petrolina, Oscar confere, eu tenho 340, pronto, cópia. Manda. Oxa, 613 no 4, Salvador Petrolina, autorizado livre voo 340, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Flock, a rota Up Zulu 20 até Petrolina, 5547 no transponder, o controle 120, 18, Oxa, 613 no 4. Então, 340 autorizado para Petrolina. Decolando a pista aberta, primeira esquerda, bom lado, Petrolina 20, bom Petrolina. 47 transponder, 208, meio a 3 na parte. Por gentileza, poder cotejar a saída e a transição junto com o transponder? Não consegui copiar. A saída é bom, bom lado. 47 transponder, meio a 3 na parte. Corrigindo a transição é Flock. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Correto, portão 1-0, após quando pronto, pressionamento e pushback. O Xerém é 3 no 4. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, levando a sua escuta. Passaria dos 231, boa tarde, bem-vindo a Salvador, ingresso à primeira direita, taxiway Juliette após, para o pátio 3. Juliette, pátio 3. Salvador, boa tarde, 3155, ponto de espera da 1-0 pronto. 3155, devido a perfil de saída do tráfego, está decolando, o senhor vai ter que aguardar 3 minutos, mantém o ponto de espera. Ok, está na questão de espera, aguardando 3 minutos, 3 minutos. Zona 075, estabilizado. Zona 075, chame a torre, 118, decimal 95. 895, graças. Azul 4118, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 5-1, 4-1-1-8. Fado, gol no 0. 075, pouso autorizado, 120 graus, 129. Livre, pouso, gol no 075, na 10. 49, decolada azul no meio, controle, 120, decimal 8. 208, pode ir. Gente, o Romeu Oscar Bravo, reporte próximo a Paripe para a coordenação do cruzamento direto Centro de Convenções. Controle, Bogoró 649, Dael. 649, contato radar, subo 240, cruza 6000. 240, 649. Tango autorizado, prosseguir até o Pat 5. Autorizado, translado do PAD 4 até o PAD 5. Gol 925, desça para 2 mil pés, chega da ponte, ajuste no 022. 2 mil pés, pode confirmar. 1-0, 1-2. Agora 1-0.